Fecheiro 32, página 315, capítulo 15. Aliás, em Valmares, dezembro ia tão quente que não se sabia se aquelas madrugadas mornas eram ainda um resto de setembro, ou se já anunciavam o mês de junho do ano seguinte. Não admirava que os sonhos das pessoas também andassem avariados. Os cães dormiam de noite e uivavam à lua de dia, inclinados para o céu. Felícia dormia à sesta como se fosse verão, e depois do jantar adormecia e sonhava que era uma outra pessoa. Naquela madrugada, precisamente, tinha ela sonhado que era um homem muito forte, desonrado por sua mulher adúltera, muito magrinha, mas a quem muito amava, e por causa dela se metia num barco e rumava ao mar alto para morrer. No sonho, a morte era um alívio para ele, que era ela, Felícia, e bastante desgostoso, tinha ficado quando se apercebera que a mulher, arrependida de seus adultérios, caminhava sobre as águas e lhe pedia perdão, rogando-lhe que não morresse, que voltasse. No sonho, porém, a honra era mais forte, e ele, ela, indiferente, não voltava. Navegava a direito sobre as ondas, rumo àquele lugar sedutor, onde tudo terminava, sem se importar que a mulher se afogasse. Muito magrinha, ela afogava-se. Ele, ela, continuava no barco, a remar, a remar. Felícia tinha acordado muito mal disposta. Ela, ela mesma, alagada em suor, sentindo um remo na mão, como se de facto o seu mundo interior estivesse avariado. Tinha contado isso ao pequeno almoço. Os filhos estavam presentes e todos acharam que, ao fim e ao cabo, o que a mãe queria era mandar ainda mais do que mandava, de tal modo que se imaginava o homem. Pelo menos foi o que disse Domingos. Claudina achou que a tia, com a sua idade, andava a pensar no amor e na vingança. Só o velho Heitor acrescentou sonho ao sonho. Mulher, isso que você sonhou não é novo. Foi o que aconteceu ao telegrafista da praia, já viu? O telegrafista Monteiro, esse é que se meteu num barco para morrer por causa da mulher que o tinha enganado, se fez ao largo e se deixou andar à deriva. E ela, arrependida, fretou um barco com um batalhão de marinheiros, foi buscá-lo e viveram felizes até ao fim da vida. Nos sonhos não acontece a verdade, só parecido. Não, Felícia não se lembrava da história do telegrafista da cidade da praia. Não se lembrava, mas essa bela história deveria estar escondida dentro da sua própria memória. Pena tinha ela que no seu sonho, ele, ela, não tivesse perdoado à mulher. O problema é que ninguém consegue mandar no desfecho dos sonhos. Ana Mata, porém, sentada desde cedo a escolher o milho, renta ao leito dos rios, era da opinião de que uma pessoa não comanda o sonho, mas manda na lembrança que dele tem. Assim, se estivesse no lugar da sua filha Felícia, agora, quando se lembrasse desse sonho, bem podia imaginar que o homem continuava à deriva, mar fora, não para fazer as pazes com a sua mulher adúltera, que o não merecia, mas para salvar as coisas que o mundo tem para salvar. Ana Mata disse mesmo que a sua filha poderia imaginar que o homem que ela tinha sido durante a madrugada também poderia enfrentar um tubarão e, com esse gesto, salvar, por exemplo, toda a sua família. Era só uma questão de troca. E Ana Mata explicou na sua língua, como uma boa mãe, querendo, poderia trocar o seu corpo pela salvação dos que lhe eram queridos. Felícia ficou arreliada. Como era? Então ela sonhava apenas que era um homem com um barco e já a sua mãe exigia que ela fosse mais do que Jonas? Oh, senhor, estava mesmo a perder a paciência com a sua mãe. Toda aquela conversa trágica por causa da porcariazinha de um sonho. Sonhe, senhora, minha mãe, que se entrega de mãos postas diante do tubarão. Sonhe com esse sonho bom, porque não sonha. Muito pior do que Jonas, que esse foi para dentro da barriga da baleia e voltou à vida para ser reconhecido por todos. Mas a minha mãe quer que eu sonhe com as ilhargas de um peixe, de onde não se volta mais. Mas para salvar quem? Me diga. Alguém está em perigo? E Felícia pensava que a sua mãe até já nem tinha amor de mãe. Que diabo de manhã amarga! Tudo por causa do calor de dezembro. Felícia decidiu. Era preciso esquecer o homem, o mar, o barco, a mulher adúltera, o telegrafista monteiro da cidade da praia, o tubarão, a baleia e o Jonas. Esquecer já, já e lavar a louça. Entregar-se à paz que o manejo da louça lhe dava. Bendita seja a louça da cozinha. Vamos ao nosso dia. Seriam então umas 10 da manhã. Já havia muito que os pratos haviam sido lavados e empilhados sobre as mesas de plástico. As superfícies garridas, úmidas e fosforescidas pelo detergente brilhavam ao sol esquentado. No pátio já só havia gente de idade. O telefone tocou e Felícia atendeu. Era Janina, a pedir que não lhe telefonassem, porque só agora se ia deitar. A vida dura de um cantor pop folk. A mãe estava a ouvir? Tinha sido convidado para se deslocar à Alemanha. Agora já não iria a Toronto. Iria antes a Berlim, não a Montreal, nem a Toronto. Ao Canadá iria depois. Mas naquele momento o que ele precisava mesmo era de dormir. Felícia, muito ralada. Trocas assim o dia com a noite? E os que te ouvem, como é que fazem para trabalhar? O teu público vive de dia ou de noite? E a tua banda, como é? Bem, bem, toma cuidado contigo. Dorme lá então, que tens de dormir. Dorme, dorme, que eu não te acordo. E segue em frente, sempre em frente, meu filho. Tchau, beijão. Ana Mata, sentada no seu poiso privado, com os óculos postos, depois da contenda por causa do sonho, continuava a escolher o milho. Com os dedos finos, como patas de pássaro, deitava fora um e outro bago, atirando-os para trás das costas. Heitor pai, com os dois bordões, atiçava os cães sem o conseguir. Felícia e sua irmã Dileta tinham começado a cortar um peixe dentro de um alguidar. A água do peixe era avulsa, deitada fora, na parte de trás da fábrica. Não podia correr nos rios de Ana Mata. Fedor e moscas tinham de acontecer muito longe de casa. Também a carepa do milho tinha de ser deitada longe do local onde os três rios se uniam. Ana Mata levara a sua poltrona mesmo para o meio do pátio, a fim de escolher o milho à vontade, deitar o desperdício mais longe possível dos seus cursos de água. Mas aí, onde estava concentrada no seu labor de escolha, ouviu um ruído. Eram carros. Paravam, chegavam pessoas. Carros chegando na porta, anunciou Ana Mata na sua língua. Felícia! Com as mãos a ressumar água de peixe viradas para fora, para pingarem longe do corpo, duas barbatanas sacudindo pingos e escamas, Felícia dirigira-se ao portão, seguida pela caniche, e vira quatro homens que chegavam, montados em dois jipes. Abriam as portas das viaturas à pressa, como se fossem polícias, e quando já completamente apiados, tinham começado a olhar para a fábrica. Os quatro a observarem com olhos de medida, olhos que num segundo vão de cima a baixo, de lado a lado, fazendo contas, dividindo e somando. Ela viu e não se enganou. Eram quatro pessoas interessadas na fábrica. Mas Felícia não sabia quem eram. Com as mãos cheias de ressumo de peixe, ela mesma tomou a iniciativa. Sacudiu as mãos, fez questão de as limpar no avental de borracha e disse: bom dia, desejam alguma coisa? Os quatro homens, muito desiguais, tinham continuado a olhar e a falar entre si, como se não a ouvissem. O meio calvo, de fato e gravata, falava em português brasileiro com um grandalhão loiro e avermelhado. O pequeno, de jeans, os olhos luzidios, vivos, como de rato, falava em inglês com o outro, só um pouco menos gigante que o primeiro. E esse, que até nem parecia inglês, com os braços postos no cinto, que era de cabedal muito largo. Esse, o dos olhos escuros, era o que mais olhava para a fábrica, de baixo a cima e de lado a lado. Bom dia. Desejam alguma coisa aos senhores? Nenhum deles tinha respondido. Pelo contrário, Os quatro, unidos no mesmo olhar, haviam começado a andar sob as palmeiras, ao longo do cômoro, de costas viradas para ela, sempre a olharem para cima, como se o telhado da fábrica fosse muito mais alto, e também para o chão, como se as paredes fossem muito mais fundas. Rápido, Felícia correu para dentro, limpou as mãos a qualquer coisa de tecido que encontrou na passagem e dirigiu-se ao seu quarto-cozinha, gemendo num sufoco, procurando papelada entre papelada. Rápido, encontrou. As escamas do peixe eram mais velozes do que a sua mão. Mal tinha tocado nos papéis, já lá estavam escamas, coladas. Não fazia mal. Tornava-se necessário e urgente, mas era correr atrás daquelas criaturas. Dileta, que serrasse sozinha a espinha do peixe. Onde vais, mulher? Ora, ora, não tinha tido tempo de responder. Pois onde vais tu? Deixa-me, são os ingleses que estão aí. A própria Ana Mata tinha-se levantado do seu poiso e dirigira-se ao portão para ver os ingleses, mas já nem os avistou. Só viu a filha, Felícia, de costas, a correr, procurando desembaraçar-se do avental de borracha que usava para amanhar o peixe. Sim, Felícia Mata corria com o papel na mão, atrás dos visitantes. Senhores, senhores! Tinha-lhe parecido que eles diziam good ou good, e por isso ela perguntou: escutem, senhores, ingleses? Mas eles lá iam. Deveriam estar a inteirar-se agora do estado da empena nascente. Ela a chamar, a correr e a chamar, com os chinelos de enfiar no dedo a impedirem-lhe o andamento desejado, a correr e a chamar atrás deles, agitando o papel. Lá estavam eles. Os ingleses tinham dado uma volta pela empena oriental. Ali, onde em tempos recuados tinha sido o pavilhão do guano, e agora seria uma porta aberta, dia e noite, para quem quisesse entrar à vontade, se acaso os Mata não tivessem colocado lá uma portada de ripa de madeira, muito bem feita. Mas um dos visitantes, o mais baixo, o de jeans, cabelo escuro e olhos luzidos, dando um safanão na portada, empurrou-a com o ombro e a anca. A armação, a princípio, resistiu, depois cedeu, e os três entraram, sempre a olharem para o cimo do telhado, como se procurassem alguma coisa que lhes tivesse voado. E andando um bocado mais, os quatro, sem se voltarem, entraram por dentro da fábrica velha, já em pleno pátio. Isto é, tinham entrado dentro da casa dos Mata. Ana Mata, que espreitava no portão, onde havia perdido de vista a sua filha Felícia, virou-se, percebendo que não valia a pena espreitar. Eles estavam entrando dentro do próprio domínio dos Mata, pela retaguarda. E Felícia não fazia mais do que persegui-los, mostrando um papel no ar. Os três, Dileta, com seu peixe cortado em duas partes, Heitor, com os dois cães, que se tinham sentado, sem ladrar nada, e Ana Mata, segurando o alguidar do milho, os três estavam pregados ao chão, enquanto Felícia perseguia os quatro visitantes, agitando os papéis. Senhores, vejam, temos tudo legalizado, tudo em dia, tudo em ordem, o contrato firmado, todo cumprido, dizia ela atrás deles. E já havia retirado o avental de borracha que transportava no braço. Os quatro homens a falarem e dois a ouvirem, atravessaram o pátio, onde àquela hora os três rios de Ana Mata eram apenas dois sulcos esbranquiçados que se uniam a um terceiro sulco de baba. Como se aquele curso não fosse nada, os quatro passaram por cima dos rios e saíram pelo portão, onde vicejavam os potes das sardinheiras. Só um deles, o da calva, tinha olhado para trás e havia dito com uma inclinação de cabeça, a fechar aquela investida surpreendente: então, muito bons dias, em muito bom português. Felícia viu-os partir. Os dois que falavam entre si, o do bom dia e o loiro agigantado no mesmo jipe. O outro, o escuro, com o gigante mais pequeno, no segundo jipe. Os primeiros acenaram-lhe já com a viatura em andamento. Ela ainda se dirigiu ao segundo jipe, conduzido pelo homem de cabelo escuro, que também deveria ser português, agitando a papelada onde brilhavam escamas. O homem escuro arrancou e, ao arrancar, na marcha atrás que efetuou, pareceu-lhe prazenteiro, talvez a rir, a sorrir. Ela não ia jurar que ele ria, mas era um ar alegre que ela tinha visto na sua cara, sobretudo quando ela erguera no ar as folhas brancas e dissera: "Olhem, cópia de tudo, cartas para a senhoria." Do lugar de onde eles tinham saído apressados, ficavam as sombras das 11 palmeiras paradas. "O que foi isto?" perguntou Dileta, com a faca de peixe ainda imobilizada na mão direita. "São, por certo, uns compradores", respondeu Felícia. "Por mim, achei que tinha de mostrar a prova dos nossos direitos, na hora certa, não fossem eles enganarem-se com o que não devem." Ainda olhando para a planície pelada, onde a estrada dos buracos, para além dos carris, se enrolava e sumia. "Agora já sabem que a fábrica não é só uma casa com paredes e telhas. Somos nós também." Mas Ana Mata, junto à soleira do portão, perto dos vasos da sardinheira que delimitavam o local afeto a Dona Regina, achava que aqueles quatro homens não eram quatro compradores, não. Um deles, pelo menos, era vendedor. Pessoa interessada em vender. E isso mudava tudo. Pensou, pensou, mas não disse como pensou. Ana Mata só disse à filha, na sua língua: "Põe-te em guarda, que eu reconheci, naquele que disse bom dia, a voz da minha senhoria." "E então?" "Então que daqueles quatro, não sei quantos querem comprar, mas um deles de certeza quer vender", disse Ana Mata, a entrar para dentro do pátio, a poisar na poltrona, a mergulhar de novo no alguidar do milho, onde punha os dedos e encontrava bagos falidos, a atirá-los para trás das costas, a repetir o mesmo, a juntar o seu "ai, ai" proibido. "Se tu achas que o que quer vender é o escuro, então há dois a quererem vender. Aquele outro, o da calva, não me engana, não. Tem os olhos chapados da minha senhoria. É seu filho. Vê lá se eles espezinharam os meus rios." A escolher os bagos falidos. "Vá dizendo, minha mãe, vá dizendo o que lhe vem à cabeça. Olhe que ganha muito com isso",